A gente só dá valor quando a gente perde. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Xande Souza, falando de amor. Você pensou que eu não sabia suas revoadas, suas companhias, e pagou pra ver. Tava na sua cara, tava me enganando, eu levando a sério e você brincando. Desculpa pra quê? Você pensou que eu não sabia das suas revoadas, suas companhias, e pagou pra ver. Tava na sua cara, tava me enganando, eu levando a sério e você brincando. Desculpa pra quê? Meu Carlos Henrique, linda canção, meu velho.